me fez acreditar numa saída. Sua luz resplandeceu em minha vida, em ti eu encontrei abrigo e solução. Eu nunca imaginei que fosse assim. Você caiu de um jeito tão suave, me tocou, me trouxe a paz, tirou a dor. Minha vida mudou. Nos seus braços eu sinto esperança. Agora tenho segurança do seu lado. Posso compreender que na verdade foi ele. Foi ele que mudou a minha história de uma vez. Quando estava amargurado, quase a padecer, ele me estendeu a mão e me ajudou. Suave me tocou, me trouxe a paz, tirou a dor. Minha vida mudou. Tudo que um dia eu sonhava, hoje eu posso compreender que na verdade foi ele. Que mudou a minha história de uma vez. Quando estava amargurado, quase a padecer, ele me estendeu a mão e me ajudou. Meu coração te entregar.